Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui quem fala, o host desse episódio, é o Lucas. E do meu lado esquerdo está... Que porra é essa? Quem tá no seu lado esquerdo sou eu? Eu acho que sim, né? Eu nunca sei a ordem, mas tudo bem. Então, é que eu não sei, porque você falou... A gente nunca teve um que o cara se apresenta assim, mas tudo bem. E diretamente do Japão... O Jomon não falou dele, né, na verdade. Não falei, as pessoas não me conhecem. E vão continuar sem me conhecer. E diretamente do Japão... Eu, o Jeff. Parece escola, velho. Eu espero que não tenha outro. Bom, espero que vocês não contrataram outra pessoa. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre top 5 jogos de 2019. Parece que a gente tá atrasado, mas na verdade tem uma regra por trás disso, a gente pensou um pouco, não é aleatório, não. Não, na verdade é uma desculpa pro nosso atraso. Para de mentir aí, Lucas. A gente tá atrasado porque a gente atrasou mesmo. Mas a gente atrasou e pensou uma coisa melhor. Os caras deviam estar me ajudando, mas tudo bem. Decidimos lançar os top 5 agora a partir de março e abril, mais ou menos, pra gente ter uma folga dos jogos de 2019. Porque às vezes a gente não tem tempo de jogar uma coisa que sai no finalzinho do ano, a gente não conseguiu comprar. Então isso é pra justamente... ter um tempinho a mais pra gente jogar e ver se entra no nosso top 5 alguma coisa. E vale lembrar que nessa lista não necessariamente entram jogos só de Nintendo. Ela é um pouco mais abrangente. Então qualquer plataforma no geral de jogos que tenham sido lançados em 2019. Independente se é remake, remaster, HD, coleção, eu não sei. Saiu em 2019, tá valendo. DLC também. É verdade, DLC também, é verdade. E a forma como vamos trabalhar aqui é que a gente vai citar na ordem. Então, cada um de nós vai citar o top 5, depois top 4, 3, 2 e o primeiro. E no final, quem sabe, até fazer uma menção honrosa. E é só pra lembrar que o top 5 é pessoal, tá? Acho que é mais um top 5 de experiências do que... A gente aqui não tá buscando o melhor jogo do ano, e sim o jogo que a gente jogou e a gente se divertiu, ou sei lá. É o que mais gostou, né? É, o que você mais gostou. Não é... É claro que vai ter muita coisa que vai coincidir com... os melhores jogos, mas não necessariamente por isso, entendeu? A gente não tá julgando a qualidade do jogo, não. Se o Lucas quiser colocar os Mystery Dungeon dele, pode colocar, apesar de ser uma bosta. Olha, eu senti meu preconceito. E se eu quiser colocar uns Musou, também pode colocar, apesar de ser uma bosta. E vamos para o top 5. Meu top 5 é DLC de Overcooked 2, Night of the Hungry Horde. Overcooked 2 foi lançado em 2018, mas 2019 foi um ano muito bom para Overcooked 2 em sentido de atualizações. Eu peguei esse DLC em específico porque ele foi o mais legal, mas para mim foram horas e horas de diversões com a minha esposa. Eu acho que ela ficou muito bem em 2019, eu treinei ela muito bem. Aliás, ela treinou sozinha. Mas eu liguei o meu Switch e eu vi que 2019 eu tinha passado de 100 horas de Overcooked 2. Caraca! É um jogo que adicionou a quarta estrela e ficou mais difícil, mais desafiador. E pra você fazer uma fase, você tem que, sei lá, entregar 10 a 12 pratos perfeitos. Isso, sei lá, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu adoro Overcooked 2 e jogar com a minha esposa é o nosso jogo favorito. Então, não tem como deixar fora do top 5, porque é a coisa que une a gente. Ela gosta de cozinhar, eu gosto de jogar, ela acaba ficando bom jogando e eu não acabo aprendendo nada na comida. Mas tem alguma coisa específica no DLC que colocou ele ou foi mais o Miguel pra colocar o Overcooked 2 em algum top? Esse DLC eu acho mais interessante, porque o Overcooked é um jogo de high score, né? Você entrega pratos e ganha pontos, você vai... entrega pratos em consequência e vai combando. Mas esse DLC, ele é o único DLC do jogo que muda o jeito de jogar. Que são algumas fases que vira mais um survival mode do que outra coisa, entendeu? Porque eu já expliquei, acho que num checkpoint passado, mas você tem, sei lá, 3 ou 4 saídas e o bicho batendo na tua porta, né? Quebrando a porta. E você tem que alimentar pra eles irem embora. A sua cozinha tem uma barra de HP que conforme eles vai batendo e entrando, tipo, vai caindo. Então é um DLC que ele muda o estilo de jogo. Ele deixa uma coisa interessante. É uma pena que eles não aprofundaram mais o jogo, não colocaram mais fases desse jeito, mas é muito engraçado, do tipo, você não sabe se você cozinha e entrega o prato pro bicho ir embora, ou se você conserta a porta gastando dinheiro. Aí você tem uma estratégia um pouco diferente do que jogar Overcooked normal. E o DLC é melhor que o jogo base? Tipo, Splatoon 2 eu acho melhor que o jogo normal, a aventura. É que o DLC tem pouca coisa, então não dá pra me comparar. E tanto as fases de horda que eu tô falando, elas são fases, acho que só tem umas 5, 6 fases, então... Ah, tá. Só em tamanho de conteúdo não dá pra comparar mesmo. Mas teve muita atualização, teve atualização de graça, teve DLC pago, acho que ano pra quem gosta de Overcooked teve muita coisa lançada. Boa. O meu top 5 é um jogo que, acho que já comentei em algum checkpoint, é o Call of Duty Modern Warfare, meio que eles refizeram o jogo, né, recontando a história lá. Eu gostei muito porque fazia tempo que eu não jogava um jogo de tiro do Call of Duty, né, eu acho que ficou muito mais genérico e repetitivo. E às vezes é bom você dar uma folga, assim, pra você voltar pra uma série e sentir uma saudade, né, jogar melhor. Só que eu elogio o jogo no sentido de que eu achava que ia ter pacote de DLC pago, porque é sempre um porre isso aí. Ou você pega o Season Pass e paga metade do jogo adicional pra ganhar um mapa ao longo do tempo. Ou você compra, tipo, pacotes separados de DLC, sempre é um saco. Eu adorei que eles começaram a soltar vários mapas de graça. Então, eu fiquei com vontade de rejogar um negócio e não precisei gastar mais. Mas tirando isso, eu achei o jogo muito bom, porque eu joguei com um amigo de infância aí, né? Ele também comprou. Um cara do trabalho também comprou. É muito legal jogar em equipe isso aí. O jogo tá bem feito no geral. Mas, além dos mapas de graça, teve mapa pago? Ou foi tudo de graça? Que eu saiba, foi de graça os mapas. O que tem pago é geralmente pacote pra você ganhar, acho que coisa com skin de arma. O que é pago lá, eu nem dei atenção, sinceramente, porque é um negócio que não fazia diferença muito pra mim. Era mais cosméticos, possivelmente. O que importa pra mim é o mapa mesmo, porque é um lugar novo pra você jogar e começar a treinar, né? Então ele tá no meu top 5 porque foi um jogo bem feito da Activision. E a campanha ganha alguma coisa nesse top 5? A campanha eu tá nem abri. Eu nem abri a campanha, irmão. Pra mim é sempre multiplayer. Desde o primeiro que eu joguei lá em 2008, não sei o quê, eu nunca joguei a campanha. Muito bom. O meu top 5 é Box Boy, Box Girl. Eu tinha vontade de jogar essa série no... faz um tempo, porque eu queria ver, porque eu achava o personagem bonitinho. Eu fiz a compra no Switch. E eu só joguei o multiplayer, então eu só joguei a versão com o Box Boy e a Box Girl. E foi, acho que, a experiência multiplayer mais divertida que eu tive em 2019. Eu acho que ele muda um pouco da ideia de, tipo, a plataforma, não sei o quê, de... Não que os outros Box Boy sempre é puzzle. Eu acho um puzzle legal pra se dividir com uma pessoa, porque você não precisa... A outra pessoa não precisa ter a mesma habilidade que você, né? Eu sempre sofro com multiplayer porque alguém fica pra trás no meio do multiplayer. Esse não, esse eu sentava e ficava discutindo com a minha irmã. E a gente resolveu os puzzles, os personagens são bonitinhos, ele é uma apresentação bem simplista, os personagens são simplistas e ficam fazendo movimentinhos fofos, assim. E eu achei excelente, assim, foi a melhor coisa que... o melhor multiplayer. E aí eu coloco aqui como o melhor multiplayer e um bom indie. Eu não sei se vão considerar indie porque é a HAL, mas... É indie esse jogo, não tem orçamento. Não tem nem cor no jogo. tem um pouco de cor, eu não... que mancada falar isso. Você coloca acessórios coloridos no seu personagem. Acho que a pergunta é, agora você vai procurar mais jogos tipo puzzle pra jogar com a tua irmã? Então, eu não conheço muitos jogos tipo puzzle pra jogar com a minha irmã. Então, não sei, normalmente eu vejo jogo assim é jogo plataforma. Aí na plataforma tem alguma coisa de puzzle, por isso que eu fico meio... insatisfeito, assim. Antes de passar pro top 4, eu achei legal que... acho que o top 5, pelo menos de todo mundo aqui, tinha uma questão multiplayer, né? A gente não jogou, tipo, focando no single player. É, realmente, verdade. Eu não tinha percebido isso. O meu tem mais multiplayer, mas tudo bem. Vamos subir na lista, acho que vai mudando a história, né? Top 4. O meu top 4 foi o Resident Evil 2, de PS4. Eu já comentei no Checkpoint, Mas eu refalo aqui, eu achei o melhor remake do ano passado, assim, dos que eu joguei, pelo menos. E ele, assim, tem, obviamente, gente que vai reclamar que não tem caminho B direito, né? Ele é bem parecido. Só que eu achei ele muito bom como um jogo. Eu, que não tenho nenhum amor por Resident Evil 2 antes, joguei e gostei muito do jogo, o suficiente pra enfrentar o medo e jogar. O gameplay era bom desse jeito. E ele é bobo, então ele não tá se levando mais a sério do que o Resident Evil sempre foi. Então ele é um filme série B, continua sendo um filme série B. Eu acho excelente, 2 rotas, 7 horas cada, até menos. Então ele foi um jogo que eu queria ver mais remakes desse jeito. É o material base, ele respeita e ele consegue colocar todas as ideias novas que ele quer. Ele consegue fazer o que a série faz de melhor atualmente. Então... fica o meu top 2 com Resident Evil 2. No top 4, né? É, top 4. Já subiu aí. Eu errei, eu confundi, ia falar Resident Evil 4, top 2. Ia ser ótimo. mas é o remake que conserta o jogo original, porque o jogo original era ruim. Né? Não é, então. O controle tank é uma merda. A gente já discutiu isso, mas ele é bem elogiado. Ele só não é elogiado aqui entre vocês. Ele é elogiado por pessoas que jogaram na época, velho. Mas aquilo ali era ruim, velho. Era quem não tinha dinheiro pra pagar cartucho, velho. Mas tudo bem. Meu top 4 é a Yooka-Laylee Impossible Lair. Acho que eu citei esse jogo no Checkpoint e no top... A gente fez a votação do ano, né? Mas eu não falei muito dele, talvez. Eu gostei muito porque, pra mim, é a redenção do pessoal, né? Que fez, tipo, cagou o primeiro Yooka-Laylee, era pra ser um sucessor espiritual do Banjo. Saiu um jogo bem cagado, sem sal, esquecível. E nesse segundo eles pegaram o espírito de Donkey Kong 2D e refizeram o negócio. E adicionaram, tipo, o gosto deles. Por exemplo, toda aquela mecânica lá de você, uma coisa fora da fase, afetar ela. Por exemplo, é um livro aberto com fase de água. Você joga uma planta de gelo e congela e a fase de água virou de gelo. Pra mim, isso é um negócio muito criativo. Eles não fazem coisas tão óbvias assim, mas você fica sempre querendo no jogo saber o que vai acontecer com aquela fase e como ela vai ser alterada. Tirando isso, os controles são bem precisos. Eu raramente xingava o jogo por algum problema de esse pulo falhou porque é mal feito aqui, não sei o quê. E o jogo tem um baita de um desafio no final com aquela fase que é o Impossible Lair, que tá até no nome do jogo, né? Que realmente desafia. Além de muitas coisas adicionais secretas extras. Então, pra mim, esse jogo tá entrando no top 4 como um bom indie. E se você gosta de Donkey Kong 2D, é um prato cheio. Eu não tenho nem muito o que falar de Donkey Kong 2D, porque... você não é o maior fã de 2D, né, Jeff? Então, acho que... Eu acho esse jogo interessante, mas a minha pergunta é, se você for muito ruim, você consegue terminar a última fase? Então, essa é a minha dúvida também, porque quanto mais fases você termina, mais vidas você tem na fase final. Então, você, tipo, eu terminei 60 fases, eu posso tomar 60 hits naquela fase impossível. Só que eu não fiz ela com todas as fases, sabe, feitas. E tem uns itens que você pode adicionar lá, tipo, eu não quero deslizar em gelo. Aí você põe esse item e fica mais fácil o jogo. Então, eu não sei o quão fácil você pode deixar. Isso aí eu não posso te responder, Jeff. Você pega todas as vidas e termina tudo, ou você consegue passar aquilo ali, ou não? Fica mais fácil. Só que eu não sei... Eu não consigo mensurar o meu fácil e difícil, sabe? Ah, entendi. Tem que pensar que a pessoa também, enquanto tá pegando tudo, ela tá treinando o sistema do jogo, né? Então, exatamente. Ele já sai com... No final, ele vai estar melhor, assim. Vai estar mais calejado. Vai ser um pulo ok, né? Ou vai ser um salto, um difficulty spike, né? Aquela fase é bem filha da puta mesmo, sério. É foda. O meu número 4... É número 4, não é número 3. Fire Emblem Three Houses. Qualquer outro momento, Three Houses, Fire Emblem estaria mais em cima. Mas eu não tenho. Eu não consigo mais falar desse jogo. É só que eu não gostei. É muito desbalanceado. Tô de saco cheio. Só que Fire Emblem é Fire Emblem pra mim, né? Eu não consigo mentir que. Provavelmente toda vez que sair um Fire Emblem principal, ele vai estar no top 5. A única diferença é a posição que vai estar. E eu lembro que quando eu joguei, eu fiquei muito feliz com a história. A história, a primeira história, a primeira versão da história, se você for ver do lado dos Golden Deer, é muito legal. É o melhor início. Eu concordo. Eu debato porque eu gostei de começar na minha. Eu acho que é totalmente... Tem viés isso aí, né? Eu concordo porque só joguei Golden Gears. É, isso aí. Então, aqui, a maioria ganhou. Enfim, eu acho que quando você vê o cliffhanger na metade do jogo, eu fiquei surpreendido. Eu me senti assistindo uma série. Eu acho que só por aquele momento, acho que merece estar no meu top 5. A pena que o DLC é de 2020, né? É, o DLC eu não tô contando, 2020. Vai entrar no top 5 de 2020. É principal, né? É, vai estar mais em cima, só não sei o quanto em cima. Mas não era pra dar spoiler do 2020, assim os caras não escutam. E agora, subindo, vamos para o top 3. Talvez vocês me xinguem, mas eu coloco Link's Awakening aqui. Eu não vou mentir, o fator nostálgico tá muito forte, assim, muito forte mesmo. Não tem como negar, porque, obviamente, era um jogo de Game Boy, ele herdou muitos dos problemas da versão de Game Boy. E ele é relativamente curto pra caramba, né? Com relação ao preço, mas isso... Bom, Nintendo vai vender as coisas assim por esse preço e sem discussão. Ó, tá, mas... o cara tá falando, passando pano no jogo, né? Antes, é impressionante. É, então, é impressionante como passar... Fala porque você gosta, para de passar pano, Lucas. É, não precisa, não precisa aqui que você tá certo, Lucas. Link's Awakening é o melhor Zelda do Switch. Louco, aí já não posso concordar, mas tudo bem. Eu gosto muito do Link's Awakening porque... Eu não vou mentir que o fator nostálgico influencia muito, mas é um jogo que eu joguei muito na minha infância, né, a versão de Game Boy. Então, ver ele refeito assim, com cenários bonitos, tudo bem que o frame rate caindo um pouco, mas... Cenários bonitos, os dungeons refeitos, as músicas... Pra mim foi um baque assim, nostálgico. Então, pra mim esse jogo é muito importante. Tanto que eu zerei ele rápido, eu fiquei assim com um certo gostinho de querendo mais, aí eu comecei um pouquinho de novo. Só que é muito ruim você rejogar um negócio logo depois de terminar. Mas eu vejo que é um jogo que, no decorrer dos anos, eu vou pegar e de vez em quando jogar de novo. Acho que o fator que eu gosto nele é isso, né? Ele é muito fácil de rejogar, porque ele não tem tanto texto, não tem uma história complexa, é só você pegar, jogar, e se você sabe pra onde ir, fica mais rápido ainda. Eu acho que o que o Lucas tá falando, acho que é mais ou menos a minha situação com Pokémon Amarelo e Let's Go. A única diferença é que no Let's Go eu vim jogando Pokémon e jogando, aí eu fiquei de saco cheio. Então acho que aí a nostalgia não venceu mais. Mas é isso, você pega um jogo que no Game Boy com as limitações era muito truncado, aí você faz esse jogo fazer uma gameplay passável. Aí você já fica muito feliz. É bem legal quando você vê aquela coisa que você gostava na sua infância, que não vira uma bosta, que nem a Sclimers viram pra mim. O meu segundo, o top 3 é Slay the Spire. É um jogo que eu fui sem nenhuma expectativa, só ouvi elogios, assim, eu falei, ah, vamos ver o que que é. E ele virou meu time skip do Switch. É basicamente se eu quero... Ah, eu quero que 3 horas da minha vida passem muito rápido. Dá pra eu ligar um Slay the Spire e começa a subir a torre. Jogo de cartas, cada gameplay é diferente, né? Cada início de jogo que você tem vai ser diferente, porque é tudo gerado aleatoriamente. E o jogo ele te mantém ali preso, porque você começa a funcionar a estratégia e você quer continuar indo. E aí ele tem esse looping de te premiar pelas escolhas que você tá fazendo. Você se sente premiado, porque você poderia ferrar muito fácil você mesmo. E quanto mais você vai passando, melhor você tá e mais você quer. E aí quando termina, aí você fala, ah, na próxima eu vou melhorar. E aí você vai lá e dá play de novo, até a hora que você puder, a hora que você para, tá lá. E eu achei o jogo... excelente, assim, eu não consigo reclamar de nada desse jogo, então eu coloco aquele no meu top 3. E qual é a hora que você para? A hora que eu paro, ou é quando eu ganho e eu tô com sono, ou quando eu preciso fazer alguma coisa, a vida está me chamando, normalmente é essa hora que eu vou parar. Quando a atendente chama, né, chegou sua vez na lista, assim, você tava jogando sentado lá. Se eu jogasse o Switch portátil, provavelmente seria. Você terminou o jogo. Eu terminei ele 3 vezes, né, que são 3 personagens que tem até agora no jogo base, mas eu não fui pros modos mais difíceis, que aí tem uma galera que vai lá e fica subindo uma torre que aumenta a dificuldade, e aí os caras vão competindo por ranking, e esses modos eu não fiz. E é um jogo que eu me seguro várias vezes, porque eu sei que se eu começasse a jogar mais, aí ele ia tomar muito tempo da minha vida. Eu não percebi, eu fui comparar esses dias o playtime dos jogos do Switch, e eu não sabia que o Slay the Spire tava tão alto. Aí eu falei, caramba, eu joguei muito mais do que muita coisa que eu achei... que eu achava que tinha jogado bastante, então... Esse é o defeito do jogo, João. É muito viciante. Exato. Nossa. Eu vou culpar isso do jogo. meu número 3 é Luigi's Mansion 3. Ah, não. Por quê? É tudo é 3 no, nesse não, top. Eu tô desapontado, Jeff. Achei que ia estar mais alto. E é tudo 3 também, né? Não. Enfim, a gente falou bastante nos melhores do ano. Eu acho que ver minha esposa xingando o rato ou xingando o Luigi porque ele vai perder a chave. Eu senti escalando uma montanha, escalando o Monte Fuji junto com ela, visto que a gente nunca vai escalar, devido que ela é preguiçosa e eu também. Mas foi mais ou menos isso, foi um jogo de aventura que a gente, tipo, subia, aí acontecia alguma coisa, deslizava 2 andares pra baixo. E cada lugar que a gente passava, eu me deliciava, eu achava bem feito as fases. Foi bem divertido, muito ver a reação dela, e tudo meio que se encaixou, porque o Guidi, ele pode morrer, então deixa o Guidi com ela, não tem problema. Então isso, essa frustração de as duas pessoas ter que ter o mesmo nível não existe. Entendeu? Era só eu me manter vivo que ela podia fazer um estrago matando fantasma. Então, acho que foi meio que o encaixe perfeito pra você jogar cooperativo com duas pessoas e uma pessoa que não tem tanta habilidade que nem você. Eu acho que eu concordo com tudo. É, eu também não consigo discordar. Só o caso que as duas pessoas jogam bem, aí a outra pode ficar um pouco frustrada de, eu posso morrer mesmo, nossa. Aí dá aquela sensação de... Seu handicap tá mais baixo, sabe? Tá, eu concordo com o Lucas isso. A pessoa sente que ela vale menos, né? É bem isso. Aquele multiplayer que você não pode entrar em porta e fazer as coisas, você tá, eu sou limitado. Se eu fosse verde fluorescente no jogo, eu ia achar que eu tô valendo mais, mas tudo bem. E agora vamos para o top 2. O meu top 2, agora não sei como é que vocês vão fazer a conta, mas o top 2 pra mim é Tetris 99. Nossa, tudo embaralhado, né? E eu me explico por quê. Tetris 99 me faz sentir, sei lá, vendo um filme do Rock. Eu não lembro, eu não sei parafrasear aquela besteira que ele fala de não importa quanto a vida te bate, o importante é quantas vezes você se levanta. O que ele fala pro filho dele, né? E assim, é filho dele? Eu não assisti os filmes, eu lembro dessa frase. Eu acho que é filho, mas eu também não tenho muita segurança pra falar isso. Então, a história é a seguinte, eu jogava muito bem Tetris, principalmente no Tetris de DS. Eu aprendi a jogar bem, eu era uma merda em Tetris, e eu aprendi a jogar bem pra bater na minha irmã. Basicamente isso que aconteceu. Aí eu fiquei muito bom, até ganhei algumas coisas ao longo da vida, mas Tetris pra mim, que nem é tipo, se eu não tô em forma, eu não consigo jogar bem. E toda vez quando chegava um evento, eu tentava ganhar de primeiro e eu não conseguia, porque meus reflexos estavam muito rápidos. Aliás, eu não sou muito, eu não penso em Tetris muito bem, eu não encaixo as peças direito, eu sou só o mais ágil. Mas o problema é que quando você depende da agilidade, você vai ficando velho, as coisas vão piorando. Mas com Tetris 99, eu senti que ainda dava pra dar, dar pro gasto. E bater em 98 pessoas aleatórias é divertido. E ficar fazendo bullying. Me lembra dos bons tempos que eu chegava lá nos meet-up e falava: ó, eu vou ganhar aqui um prêmiozinho aí e depois eu deixo vocês ganhar, tá? Era bem divertido fazer isso. Muito bom. O meu top 2 é o Fire Emblem Three Houses. É o 3 no 2 aí, né? É bizarro esses jogos que a gente tá falando tudo, tem número no nome aqui. Mas eu coloco no top 2 porque foi o primeiro Fire Emblem que eu consegui pegar e terminar. Pelo menos uma das rotas. Porque geralmente eu conversava em off com o Jomon sobre o que você me recomenda, não sei o quê. Aí eu fazia as burradas, né? O Jomon falava, não joga o Shadow Dragon de DS. Eu ia lá e pegava. Aí, tipo, o jogo é feio, sabe? Putz, o jogo é feio, não gostei muito. Aí eu ia e jogava o Conquest, que é tipo a versão mais difícil lá dos dois. E eu não tava curtindo muito várias coisas do jogo. E o Jomon sempre falando, pega o Awakening. E eu não joguei até agora, mas tudo bem. Muito bom. Aí o Fire Emblem House foi o primeiro que eu peguei mesmo e gostei. Acho que o que me incentivou muito é um dos aspectos que o Jeff não gostou, né? Que é você conversar com os personagens, ver as histórias deles. Eu também peguei bastante o Monastério, por mais que ele seja bem feio. Eu gostei muito no geral, me interessei muito pelos personagens e queria saber o que ia acontecer na história. Como vocês falam que esse é um dos primeiros que tem uma história boa mesmo, então isso me ajudou bastante. Eu acho só que eu podia ter aproveitado mais o jogo se a dificuldade fosse mais alta, porque eu me subestimei, eu coloquei no normal e foi, tipo, mamão com açúcar o negócio, nunca tive nenhuma dificuldade. Passei um trator em cima da galera, né? É, passei realmente um trator. Mas é, ele é um jogo que eu me vejo jogando daqui a alguns anos outra rota, numa dificuldade mais difícil, só pra realmente ver, né, como é que é a versão mais difícil, se é um negócio que vai me prender mesmo mais, eu vou ficar travado, vou precisar usar mais as coisas do jogo, né, porque eu sinto que eu não usei muito. Mas me marcou bastante, ainda mais que a minha namorada tava no exterior, né, quando a gente pegou esse jogo, e a gente ia trocando experiências, era muito legal isso, então é uma coisa que me marcou também. Treehouses tem esse elemento do tipo, você gostou desse cara? Ah, eu gostei muito. Aí você fala, nossa, eu achei ele um bosta. Aí você pensa... Nossa, eu lembro até hoje quando o Giovanni elogiou o Dudu e eu queria matar aquele cara. É experiência, mas, de cuspir nos outros. A pergunta que fica, Lucas, vai sair, quando sair o próximo Fire Emblem, você vai pegar? Mesmo se não tiver monastério? Provavelmente eu vou, sabia? Acho que agora engrenei um pouco na série. É, ele vai pegar e vai achar uma bosta e falar, eu tava certo o tempo todo, vocês só me fizeram perder tempo. O T-House é o único que presta, tchau. O meu top 2 é Astral Chain. Não tem número agora, já que a gente tá fazendo essa piada sempre. Eu gostei muito da estética dele, é um jogo que veio do nada num Direct no início do ano passado. Ele tem uma estética agradável, assim, ele... Na verdade, a apresentação dele é demais. Eu não consigo nem falar que é agradável. As músicas dele, quando você tá lá no menu, né? Eu esqueci agora o nome. Headquarters? É, no Headquarters. Como é que é em português isso? No Quartel General. É, no quartel, quando você tá lá, quando você é um policial, a música de lá é maneira. A música de batalha de transformação do final é ótima. E o final do jogo, ele explode tudo, basicamente, ele fica muito doido, e eu gostei de estar no meio de toda aquela bagunça que acontece no final do jogo. Eu acho que eles conseguem mostrar muito bem um mundo sendo destruído e o final do jogo, que é uma loucura só. E tudo isso engloba um gameplay que eu gostei muito, que é você tem um seu Pokémon lá, você joga o seu Pokémon pra longe e se puxa pro seu Pokémon, o Pokémon puxa pra você, e um pouco de porradinha da Platinum. Então, quando o jogo ele clicou comigo, ele demorou um pouco pra ele clicar, mas quando ele clicou, eu tava fazendo as coisas e tava muito feliz com o que eu tava vendo. E assim, ó, o jogo tem uma gordura aqui e ali, mas eu acho que num geral, assim, foi a viagem que a Platinum me deu que foi mais memorável. Então eu coloco ele no meu top 2. Uma pena que eu ainda não terminei esse jogo, mas porque eu joguei até metade, mais ou menos, eu tava gostando bastante mesmo. Você precisava falar só, ele tá no meu top 2 porque o jogo é bonito, João. Esse é o jogo mais bonito do Switch, de longe. Não. É, pode ser, você pode achar, eu não sei se eu considero também um mais, ele é muito bonito, e eu vou só defender aqui que eu acho que a história dele, assim, óbvio, ele não vai pros lugares que às vezes parecia que ele ia, o Jeff, eu acho que a maior raiva do Jeff é com isso, que ele fica fingindo que vai falar de alguma coisa profunda e no final não fala, mas eu acho que até nisso ele apresenta uma historinha legal, então, e com uma coisa que é importante pra mim, eu acho bem inclusivo você ter tanto o homem quanto a menina pra você poder jogar. E independente, eles vão ter o outro, o que você não escolheu, o gêmeo que você não escolheu, ele vai ter o mesmo papel na história, e não é um papel que é definido por gênero, então eu acho isso da hora também. A parte ruim é que o papel é o mesmo, né, o irmão bosta. É basicamente, é isso. E ser bosta não precisa de gênero, você pode ser qualquer coisa. Podia ser um irmão legal, não podia? Sei lá, um irmão menos tosco, eu ficaria mais feliz. Porque várias vezes eu não queria salvar meu irmão, minha irmã. Eu queria matar o desgraçado. Nossa, mano. E agora chegamos no tão famoso número 1. Agora eu fiquei curioso com o de vocês aí. O meu top 1 é um jogo que o Jeff já comentou um pouco. É o Luigi's Mansion 3. Eu adorei esse jogo. Acho que o sentimento que o Jeff falou de jogar assim com alguém. Tipo, eu joguei com meu irmão, então foi muito divertido. Fazia um certo tempo que eu não jogava algo co-op assim com ele tão legal. E a cada andar que eu ia no jogo, era uma aventura nova que eu tava curioso pra saber o que tinha naquilo, a temática me agradava muito, e as cutscenes do jogo são maravilhosas, tem todo aquele charme. Tem probleminhas ou outros, não tem como negar, mas pra mim foi uma aventura que, tanto se eu jogasse single player como co-op, talvez eu gostasse muito, sabe? E o co-op ficou bem feito. Eu achei que ia ser só um modo a mais encaixado, muito tosco, mas eu fiquei realmente surpreso. no quão dá pra se divertir como se fosse uma aventura solo, assim, os dois, né? Por mais que o Guidi tenha algumas limitações. Mas eu acho que o que é legal do jogo é que, mesmo o Guidi tendo aquela coisa do HP limitado, tem coisa que só ele tem que pode fazer. Assim como tem coisa que o Luigi faz que o Guidi não faz, né? Que nem passar na água. Então dá uma sensação de cada um ter um personagem único. E não tipo multiplayer do Pokémon Let's Go, que sai um personagem voando do céu e tá lá, sabe? Você usou o pior exemplo de multiplayer, né? É, não, então, porque eu tava esperando que fosse uma coisa mais ou menos assim no Luigi's Mansion, né? Por mais que o Guidi tivesse as características dele. Só que foi muito bem utilizado durante o jogo e pra mim tá de parabéns essa continuação. E no futuro, Luigi's Mansion 4 é um dos meus jogos mais aguardados. É, eu concordo tudo que o Lucas falou, tirando essa parte final. Eu gostei tanto do 3 que eu não quero ver o 4 por um bom tempo. O meu top 1, acho que tava meio óbvio que ia ser, é Fire Emblem Three Houses. Eu tava esperando o jogo e eu não esperava que eu ia gostar tanto dele. Né, como toda franquia que eu gosto, eu já espero que o próximo vai ser ruim, porque a expectativa é muito alta. E eu acho que o Fire Emblem Three Houses, ele cumpriu muito bem a expectativa, pelo menos a que eu tinha, assim, ele deu uma história decente, uma coisa que eu não tava esperando de forma alguma, principalmente sabendo de visão de 3 rotas. Ele, depois do Fates, que vem de 3 rotas à parte, ele te dá um jogo de cada rota 70 horas, você pode fazer as 3 e vai dar muito tempo de jogo, ele é o maior Fire Emblem da série. Assim, eu entendo que ele deixa a desejar um pouco no quesito estratégia, mas eu acho que o modo lunático, Madden, ele resolve um pouco do problema. E mesmo assim, na última fase, eu tive que usar todos os meus retry, então eu vou considerar que o jogo, ele tava numa dificuldade ok. Eu acho que às vezes a gente tem essa impressão da dificuldade ser muito fácil, porque a gente pode voltar. E se você pensar sempre que você voltasse, você ter que resetar o jogo, talvez fosse um bagulho mais difícil. E o jogo, ele tem uma apresentação bonita, assim, ele é... Eu acho que o salto 3DS Switch, a Intelligent Systems está de parabéns. Por mais que ela não tenha trabalhado completamente sozinha, né? Ela trabalhou com a Koei Tecmo. E as mecânicas, assim, eles conseguiram uma reclamação que eu tinha muito no início, era que eles iam tirar dos personagens das classes e os personagens iam ficar sem características marcantes. E eles conseguiram trabalhar bem isso. Os personagens, eles não precisam ficar falando da classe deles pra ter uma personalidade. E vários deles não são unilaterais, assim, né? São personagens um pouco mais profundos. Você, sei lá, eu joguei com o Blue Lions, tem uma personagem lá que muita gente gosta, mas aquela coisa, ela é uma racista. Pelo menos no início todo do suporte dela, ela é racista. E aí, mas você tem ela falando com outras pessoas e você vê, ah, nossa, ó, essa pessoa aqui tem mais de uma camada. Eu gostei muito do jogo, assim, e mereceu. E pra um jogo que eu joguei duas vezes seguidas, basicamente duas rotas, eu não terminei a terceira ainda, eu dou os parabéns porque eu não consigo fazer isso normalmente. Então, ele teve alguma coisa a mais, ele teve um gatilho a mais. Ele tem história. é o melhor jogo de que tem mais rotas que você já jogou, João? O melhor jogo? Não sei. É, rotas no geral? É, de rotas no geral, sei lá. Resident Evil 2 que você colocou tem duas rotas, vai. Tem duas rotas? Sei. É, não, esse seria ruim. Então, eu tô pensando, eu acho que como a segunda parte do jogo é completamente diferente pra cada personagem, assim, pelo menos em quesito de história, eu colocaria que esse é um jogo, um dos melhores em questão de rota. É, sem considerar visual novel, que visual novel é basicamente você pega, às vezes, visual novel de namoro, aí seria uma rota pra um personagem só, né? Então você ia conhecer uma parte da história sozinha. Mas eu acho que, assim, num jogo mais jogo, talvez eu não sei, foi uma pergunta difícil agora, mas até achei mesmo Tensei, normalmente as rotas no final, ele, sei lá, você tem 10 horas finais no máximo, assim, no estouro, 10 horas finais, porque tem uma dungeon grande, 10 horas finais são diferentes. E nem tanto assim, então acho que o Three Houses é uma das melhores. E pra Fire Emblem, sinceramente, eu achei super ambicioso você ter tantas rotas no final, com tanta coisa diferente. É, eu fui o único que escolheu o top 1, acho que jogo ruim, né? Ó, você que tá falando, Jeff. É, meu top 1 eu joguei em 31 de dezembro de 2019. E eu já falei esse jogo no Checkpoint, Toolzap. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, ele é meu top 1, mas eu espero que ninguém compre, tá? É só porque como eu gostei. Assim? Mas é, eu gosto, assim, sempre joguei Nintendo, pra mim sempre foi divertido, é multiplayer local, de preferência a mesma tela. E esse foi o jogo que, geralmente, quando eu jogo alguma coisa com a família, por jogar, por ter mais experiência de jogo, eu não vou pra alguma coisa versus porque fica muito fácil. Então o caminho é jogar cooperativo. Jogar jogos cooperativos com a família, né? E eu fico lembrando que todos os consoles da Nintendo eu sempre tive 4 controles ou mais. Então acho que multiplayer é a minha praia, é a coisa que eu mais gosto. E então o Zap, ele me ofereceu uma coisa que eu nunca tinha passado na vida. Que geralmente nos jogos cooperativos, sei lá, quando eu jogo Overcooked, eu carrego mais o time do que a outra pessoa. E no Tools Up foi exatamente o contrário, eu fui carregado. E isso me deixou, me marcou, porque pela minha deficiência de eu não consigo enxergar cores direito, ou eu não consigo identificar o que tem que fazer para você modelar a casa, reformar a casa, eu simplesmente seguia e ouvia, sei lá, as minhas duas irmãs falando: não, Jeff, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E minha sobrinha também. Foi uma experiência bem legal e eu consegui jogar com a minha sobrinha. O jogo, ele não requer tanta habilidade. E você consegue, sei lá, pegar 3 estrelas. Eu não lembro se era 3 estrelas. Mas eu joguei o modo normal e depois eu ainda fui pro challenge. Isso numa noite só. Talvez se isso prolongasse eu estaria de saco cheio desse jogo. Mas foi uma experiência memorável pra mim. Então, de ser carregado e ver minha família, todo mundo, e todo mundo conversando, eu acho que isso não tem como. Não tem como falar que ser um rock é mais legal do que isso. Do que o Tetris. Então, acho que essa é a minha justificativa. O Jeff, acho legal que, tipo, esse é um jogo indie, né? O mercado indie, né? Tava oferecendo bastante opção de multiplayer, assim, mais tranquilo, legal. Só que de jogo Nintendo mesmo, tem algum que você acha que chega a um nível desse de ser tão prático e fácil pra uma pessoa qualquer jogar? Porque geralmente jogos estilo Mario Kart e Mario Party, eles requer um pouco de você conhecer as regras antes e saber como tudo funciona melhor. É difícil porque Mario Party você tá competindo, né? Mario Kart também. Então, você tem que pegar um jogo mais cooperativo. Se você pegar Snipper Clips, por exemplo, aquilo ali eu posso falar que eu me senti carregado algumas vezes porque as outras pessoas têm uma ideia melhor do que a minha. Mas talvez aquilo ali eu não sinto tanto porque eu consigo compensar na habilidade, sei lá, de pular ou de cortar, uhum. Entendeu? Não, até entendo, porque eu joguei com meu tio uma vez no Hyperclipse e ele sabia o que fazer, mas ele não conseguia pular e cortar direito as coisas, porque era um pouco difícil, sabe, executar os comandos. Então, e esse jogo me deu essa sensação de tipo, mano, eu sou o pior jogador ali, eu sou um bosta, velho. Então, fala aí o que eu tenho que fazer, fazer só isso, trocar esse piso e tá bom, tudo certo. Eu fiquei muito feliz. Meu, top 1 me fez sentir um bosta. Essa é pra mim a novidade. Com relação a, sei lá, a família, sim. Achei diferente, achei divertido. Não, é legal. Acho que foi um dos tops mais criativos aqui, porque o meu foi totalmente batata previsível. Nossa. Então. Não, você teve Box Boy e Box Girl. Tá, o top 5, você tá falando inteiro, né? Uhum. Tá, tudo bem. Eu posso falar uma coisa pra gente fazer ano que vem? Claro. Se sai Fire Emblem, aí é top 6, a gente só fala quando que o Fire Emblem vai colocar, onde que o Fire Emblem fica. Pode só ser, por mim, ó. A gente já acabou o top 5 aqui, mas é muito interessante a gente citar as nossas menções honrosas. Manda aí, Jeff. Dragon Quest. Eu nunca tinha terminado um Dragon Quest e aliás, a gente tinha que fazer esse top 5 porque eu tinha certeza que ia colocar Dragon Quest, mas aí depois ele escorregou da lista. Mas o Zap roubou o espaço. Até um ótimo RPG, que quem não gosta de RPG como eu, né? Nossa, ele faz tudo certo. Eu não sei como falar. Aquilo ali é uma... Não sei, cada episódio, cada parte é muito divertido. Eu joguei e parecia que eu tava assistindo uma série divertida. Eu tenho na manga aqui 3, que são os 3 gerais. Tetris 99, joguei bastante, gosto bastante de Tetris e deu uma sacada legal, né, pro jogo, renovada boa. My Friend Pedro, eu joguei em 2020 e as 2019, mas maravilhoso esse jogo. Muito louco e um final também absurdamente interessante e bizarro. Esse aí eu tô com o Lucas. É Pedro no Smash. Atirando, né? Já tem o Joker com arma, ele pode ter também. Não, mas o Pedro não é a banana? Ah, agora eu fiquei confuso. Então o Pedro é o My Friend Pedro, aí é a banana. É. Ah, mas eu imaginei o personagem conjunto, sabe, os dois? Tipo um Duck Hunt da vida. Ah, vai ser o My Friend e o Pedro. E o meu último jogo da lista, ele tá aqui em menções honrosas porque eu não terminei o Astral Chain, mas do que eu joguei mais ou menos até metade, achei muito bom. Mas aí fica aquela coisa, o final pode estragar tudo pra mim, então vamos ver no próximo Checkpoint futuro aí. Dos meus de menção honrosa, eu coloco, tipo, coisa que eu não terminei. Eu comentei no podcast de comentários Judgment, e acho que eu vou comentar no futuro Checkpoint, que é um Yakuza, só que você não é um Yakuza. Você é um detetive, e eu achei o jogo fenomenal. Eu tava fora da minha tava fora do meu radar, entrou e eu falei, caracas, isso aqui é bom mesmo. E ele tem muito orçamento. É impressionante como ele consegue fazer um J-Dorama, né? Que uma novela japonesa em jogo e o negócio fica bom. E entra esse, entra Persona Q2, que eu também não terminei, mas ele encerra a vida do 3DS, por mais que de forma não oficial. Ele encerra a vida do 3DS com um jogo muito bonito. Um jogo que consegue puxar bastante coisa de Persona 5 pra Eternal Odyssey. Eu acho que a apresentação dele é muito boa. A história não tem o que comentar por enquanto. E eu coloco o Luigi's Mansion também. Só que aí é o meu problema. A gente já discutiu no Checkpoint. Eu acho que o jogo se estende demais. Então eu tiro um pouco porque no final eu tava meio de saco cheio já. Eu queria que tivesse terminado um pouco mais cedo. Mas é pessoal, obviamente. Eu lembrei, eu ia falar de My Friend Pedro que o Lucas falou, e eu não joguei o suficiente Ring Fit pra dar o meu veredito. Eu acho que Ring Fit, ele poderia subir mais na lista, podia tirar alguém. Podia ficar em quinto, né? Vamos ser sinceros. Podia tirar o regime, não adiantou. É, o regime, eu não consegui fazer o regime. Fazer regime é muito difícil. Então eu comprei esse jogo em 2019... E talvez vou jogar em 2020. E chegamos ao final desse Esquina 64. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. A gente tem gosto bastante diversificado aqui até, mais do que eu imaginava. Gostei bastante. Por mais que Fire Emblem Three Houses estivesse nos três, né? Exatamente. Mas, vocês ouvintes, eu quero saber a opinião de vocês agora. Qual foi o top 5 de vocês pessoais de 2019? Lembrando que pode ser aquele jogo bosta que você ama e você tem medo de colocar no melhor do ano, né? Então, use a sua criatividade, o que você gosta de coração e deixe nos comentários aí.